tens nos dado tua glória, para que sejamos um. Nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Separação, desfaça, oh, muralhas que têm subido, muralhas que têm se erguido, de igrejas para igrejas, de reinos dentro do próprio reino de Deus, de obras, muitas vezes que levam o nome do Senhor, mas tentam carregar nome de homens. Mas nessa noite nós cremos que só o nome do Senhor Jesus será exaltado no Brasil, será exaltado no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e essas muralhas cairão por terra. Você crê nisso essa noite? Você pode dar um brado de louvor ao Senhor por isso essa noite? Oh! A nossa unidade, a nossa unidade. Yeah.